85-2450. Dum Lope. Lojão, a eletricidade identifica a mais gostosa de ouvir. ZYD 786, 99.7. Fan FM, Aracaju, Sergipe. O que procuro eu acho mais barato e no